Check. Oito, quatro, cinco, controle 119.8. 98, bom dia. Controle, é o sideral voltando. Se não te atrapalhar uma proazinha de código aí, tudo bem. Temos uma aeronave na chegada a Bonfim, senão vai incidir direto na proa. Tá bom. Controle Salvador, trip 5384, decolado no momento, bom dia. Trip 5384, contato radar, vigilância e ascensão. 84. Controle é o trip 5384. Prossiga. Por gentileza, a possibilidade de voar a Aracaju? Mantenha inicialmente o perfil da subida aguardando. Mantenhando, obrigado. Temos uma aeronave já no sentido contrário de Aracaju, Salvador. Mantenha o perfil para manter a separação em função de Aracaju ser no radar. Tá, joia. Vamos manter aqui. Saída 2223, chame Recife em 1288. Recife, 1288, bom dia. Azul 4299, desça e mantenha 2000 pés, chegada man, 1013, desce via chegada. Federal 9970, chame Recife em 12685. 685. O meu Mike Charlie, bom dia, informação em curso é Golf, pronto, cópia. O meu Mike Charlie, confirme somente o pai que se encontra. Gente, o meu Mike Charlie autorizado, Salvador para Porto Seguro. Nível autorizado é o 280. Via Peruísque 50, após B10, após VCT. Decola da pista no site com primeira curva à direita. Saída da Eoleda após Eudes. Transponder 5526, controle 199.8. Xené 6225 autorizado a final do ILS, 1013, acuse no LOC. Ok, reportará no LOC, 1013, Xené 6225. Charlie, cotejamento correto, reporte para correção. Para acionamento, táxi, chama e frequência 18.95, altímetro no 03, confirme pessoas a bordo e autonomia. Meu Mike Charlie. Paulo Salvador, o azul 4234 para puxa acionamento. Azul 4234, em coordenação da equipe de solo, reporte para táxi. Vai chamar para o táxi, azul 4234, autorizado puxa acionamento. Dia November Alfa, controle. Papá Romeu, Índia November Alfa, controle. Papá Romeu, Índia November Alfa, controle. Nato, escuta, Índia November Alfa. Qual a sua intenção no setor? Agora vamos solicitar regresso, senhor. Já terminamos o treinamento. Ciente. Com rumo da rotatória, chama a torre em 1-895 para ajustar-se ao circuito de tráfego. Tá ciente, vai pegar o rumo à rotatória e vai chamar a torre em 1895, Índia November Alpha. Salvador, o Índio Lavandar Alfa está para regresso. Corredor Interlagos. Tem o visual da pista, Xanair 6225. Ok, completa a final pista 10. Mantenha o ILS e chama a Torre 1 no 895. Muito obrigado, até já. Xanair 6225. Lembrar para presente com condições de prosseguir final da 97. Azul 4234, autorizado táxi até o ponto de espera via pátio 1 Indy Alpha no ponto de espera de meia torre, frequência 1 no 8, decimal 95, altímetro 10 no 3. Sente autorizado táxi via pátio 1 Indy Alpha, ponto de espera da 10, o azul 4234. Azul 4234, confirme a frequência da torre. Estou em 1198, Azul 4234, bom voo. Obrigado. Sol Delta 3179, com a informação Golf, pronto, copy, agora Guarulhos. 3179, informação em curso é a Golf, aguarde um minuto para cópia. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 3179. Autorizado Salvador para Guarulhos, nível 340. Via peso 16 após Belo Horizonte, direto trivia após acordo com a rota prevista no plano de voo. Da cola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge. Em bridge intercepta peso 16. Transponder 5537, controle 199.8. 3179, autorizado 340, apertou o fundo 6, Belo Horizonte, 3.5, depois conforme rota. Decola da 10, curva direita, da El, Leda e Brice, depois intercepta o fundo 6, aciona 5537 e o controle 119.8, 3179, informa a posição. São 3179 na posição 5, cotejamento correto, após pronto para posicionamento. Chamarei quando o próximo posto está feito. Xané 6225 no solo 59, livra direito no 219. Essa é um 219, vai livrar direito, Xané 6225. Morning, trip 5217. Maintain flight level 140, fly heading. Bonfield arrival. Ready, Bonfield to Bonfield arrival, trip 5217. Salvador, bom dia, TAM 3663, tá bom? TAM 3663, identifique na chegada Bonfield, desça e mantenha 4.000 pés na... com ajuste 1013. Identificou 4013 na bomba 3663. internacional, me chama como plano pro táxi, sou eu, Mike Charlie. Pessoas a bordo, beleza? 5384, chame Centro Recife em 12685. 2685, bom dia. Alfa, tenho contato visual, estou autorizado a prosseguir final da 97, sem livre pouso, delta de 100 graus com 4 nós na 97. Prosseguir livre pouso na 97, India, Weber Alfa. Estabilizado o azul 4299. 4299, turno 1895. 1895. Bom dia, senhor. Pode. Totalmente. Estou totalmente pronto, por gentileza. Uma chamada de ponto do 4295. Salvador, bom dia. Azul 4299. Azul 4299, muito bom dia. Reporte marcador externo, vai estar travado. Vai parar. Esse Dizem, maintain 5000 feet, 2803, 5217. O meu Mike Charlie está autorizado até a interseção Papá, reporte para ingresso na 97. 217, radar vector for intercept final approach, turn left heading 245, limited by 120 bearing Simba Beacon, 5217. 217, radar vector, turn right and left, turn left. Heading 245, limited 120 to Simba. 35, 217. Certo, afirmativo. 2 Salvador, azul para 234, pronto, ponto de espera da mulher. Mantenha ponto de espera e aguarde, 4234. Vai manter ponto de espera, azul para 234. O meu Mike Charlie, é, autorizado a alinhar e manter o 97, você fique atento ao Charlie 150 que está taxiando. O 4299 vai estar travado? Está travado, passou externo, vai estar travado. Autorizado pouso na 10, o vento é de 1-30 graus, 4 nós, azul 4299. Livre o pouso na 10, azul 4299. Azul 4234, após o tráfego na curta final ali mantém. Após o pouso do tráfego na curta final ali mantém pista 10. Após o pouso do tráfego na final, a linha mantém azul 4234. Autorizada cheia da Bonf, desça para nível de voo 060. 4299 da Azul, no solo 07, livre à direita no 219. Direita 219, Azul 4299. Voo no 605, reduza para 2509. Salvador, Azul 4299, entrando na Foxtrot. Azul 4299, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 09. Alfa Juliette para o gate 09, Azul 4299. Decolagem da Alma 7 no McChiles, entra de 140 graus com 5 3179, pushback acionamento, posição 5. Na 3179, aguarde para início do pushback acionamento. O meu Mike Charlie decolou ao 08, controle, 119.8. Confirme, senhora, 119 o quê? 8. Obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo, Romeo, Mike Charlie. Papa Romeo, Romeo, Mike Charlie, contato radar, série da Elso, me mantém nível de voo 280. 280, Romeo, Mike Charlie, obrigado. Então, 3663, desça para 2000 pés, ajusta no 013, autorizada a final LS, é porta estabilizada. 2000, chama estabilizado, tá, 3663. Voo 605, reduza para 2209. 4 decolou aos 1-0, 119.8, a frequência do controle. 119.8, azul 4234. Só 3179, após a passagem do Embraer 190, a sua retaguarda em coordenação equipe de solo, reporte para táxi. Gente, após a passagem do Embraer, coordenação autorizada, chamarei para o táxi, está 3179. Então, 3304, autorizado CA da CONF, desça para nível de voo 070. Azul 4234, passa 3.600 pés para nível 330. Azul 4234, contato radar, saída PUCA, submantenha nível de voo 330. Saída PUCA, autorizado nível 330, azul 69-4234. Sanar 6312, Guarda, cruza 190, informação PUCA. Oceana M312, autorizado chegar da Mari, desça para nível de voo 080. 080 na Mari, M312. Pistagem 217, turn left, head 220. Turn left, 220, 5217. Roger, 3527, mantém 3000 feet. Voo 605, vetoração para o sequenciamento, curva direita para o A235, limite magnética 120 de Simbra. Então, 3304, reduza para 220 mais. Desculpa, para 3304. Então, 3304, reduza para 220 mais. 220, 3304. Solo, 3179 para o TAC, 199 a bordo, 3 horas e 17, Alterna Galeão. 179-199 a bordo? Afirmo. Então, 3179, autorizado o táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre 118, decimal 95, altímetro 1-0, 1-3. Altímetro 1-0, 1-3, confirme a torre 118, 1-5. 1-1-8-9-5, TAM 3179. 1-1-2-9-5, no ponto de espera, TAM 3179, vai via Índia Alfa. Passa 217 for intercept on localized, turn left, head 140, descend 2000 feet, clean 81013. 140, descend to 2000 feet, clear ILS approach by 217. Gol 1922, desça para 3 mil pés, ajusta no 013. Romeu, Mike Charlie, chame Centro Recife, frequência 1251. 125, décima 1, com Centro Recife, Romeu, Mike Charlie. Bom dia, senhora, obrigado. Gol 1922, para interceptar o curso localizador, curva direita, proa 060, retorno estabilizado. Está proa 060, vai retorno estabilizado, gol 1922. Gol no 605, desça para 4 mil pés, ajusta no 013. Onde é localizado o ritmo no runway site 5217? Flip 5217, 2-0 speed on final approach. Report, contact tower, 118.95. 118.95, good day. Gol no 922, desça para 2 mil pés, ajusta no 013, autorizada a final IS, é estabilizada. 2205, curva esquerda, proa 205. Que lixo, bom dia, informação em curso é a Golf, pronto, cópia. Que Luiz, que é autorizado do Salvador para Salvador, com TGL em Veracruz. Mantendo 1 no mil pés no corredor Axé, decola da Unosite com primeira curva à direita. Transponder 0116, controle 119.8. Olha a marca 3517. Continue approach, stand by, please land number 2. Animais. Que para acionamento táxi chame a torre, frequência 118.95, altímetro 10.13. Senar chama como próprio táxi, Bravo Luiz. Tá 3663 no solo 119, livre à direita no 219. Direita 219, 3663. Fica aguarda de último vetor para se acertar. Aguarde. No 605, reduza para 1709 para interceptar o curso do localizador curva esquerda, proa 1255. Eu 80-6312. 7 wind 100 degrees 06 knots, clear to land runway 1-0. Clear to land, landing gear, Zonilock 3-5-2-1-7. São 3 autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 02. Alfa Juliette 02, 3663. Pegou da Boeing 738 a meia dúzia de milhas com 1.80 ground speed. Até a Papá, reporte para ingresso na 97, Bravo Kilo. Gol no 605, desça para 2 mil pés, ajuste no 013. Autorizada a final LS, reporte estabilizado. 217 no solo 20, livre à direita no 219. De Simbra. Direita 235, 120, de Simbra. Trip 5217, autorizado táxi via Alfa Juliette, reporte antes da Juliette. Alfa Juliette, reporte antes da Juliette. Gol no 922, estabilizou? Afirma, 922. Chame torre, 1895. 295, 922. M3-1-2, reduza para 1-970 mais. Foi para 6312, reduzindo 1-70. Afirmo, o chão é 6312. Ok, reduzindo 1-70. Oi, Salvador, bom dia, Gol 922, passando externo, bateu e travou. Gol 922, bom dia, continua a aproximação aguardando o satélite. Continua a aproximação aguardando, Gol 922. Fico 217, posição no pátio 3, é a 03. Boa no 605, complete a final, chame torre, 1-1-8-9-5. Controle 1-1-9-8, bom dia. Gol no 922, tem livre pouso na 10, venta de 100 graus com meia dúzia a 9. Livre pouso, pista na 0, 922. Corre gol 605 na final. Gol no 605, a porta marcada de terno, baixar e travar. Reportará. 220, 33 a 4. Dom Salvador, TAM 3179, passa 1500. TAM 3179, contato radar, saída da AEL Sul e mantém nível de voo 340. AEL 340. Ali mantém o no 7, Bravo pelo esquerdo. Reporte quando pronto. 3179, autorizado, Leda. Leda, obrigado. Então, 3304, curva esquerda pro 180. Esquerda 180, 3304. Pro nome 05, continue a aproximação, aguardando que está livre. Dois, no solo 2-4, livre à direita, no 219. Direito 219, Lola 922. TAM 3304, para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 145, reporte estabilizado. 145, reportará. Localizador 2000, uma milha para zona 6312, visual. Oceané 6312, complete a final, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado. Salvador, Oceané 6312, 2000, estabilizado no localizador visual. 6312, a porta marcada do terno, vai chegar travado. Chega amarelo. A mesma que eu. Total 9991 autorizado, Salvador para Fortaleza. Nível autorizado 310. Fiel Pezulo 19, após Bangu, direto Abucu, Alfa Bravo, Uniforme Charlie e Uniforme, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponda em 5541, no controle 199 decimal 8. Realizado Fortaleza 310, Uniforme 19, Bangu direto, Abuco direto, conforme a rota do plano. Decola da pista 10 com curva esquerda, Momo, Froti, 5541, 199 decimal 8. Está pronto para pushback acionamento. No parte de carga. Total 9911, coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Positivo, chamarei para o ataque. Total 9911. Total 9911, cotejamento correto. Obrigado. Turno 605. Aos 27, livre à direita no 219. Solo Salvador, um bom dia, Oxané 6225, cliente da Golfo, solicito 340 Brasília. Oxané 6225, informação Golfo, confere, aguarde um minuto para cofre. Tenho pré-autorizado nível 320, deseja modificar? Tá ótimo, 320. 6225, saída prevista é a Momo, transição Nitz, aguarde um minuto para cofre. Momo Nitz, não se escuta, 6225. 3304, número 2, estabilizado. 3304, bom dia, reporta marcador externo baixado e travado. Farol. Mike Eco Delta, número 2 para cópia, aguarde. Informação em curso é o hotel. Sou o nome 605, não escutou do solo? Nome 605, não escuta? Prossiga. 1219. 219. Gol no 605, continue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Gol no 21, decimal 9. 219, obrigado. 6225, autorizado Salvador para Brasília, o nível autorizado é o 320. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Nitsa. Após Puído, Super Whisky 1-0. Após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responder 5552, controle 199 decimal 8. 3939, boa. Descondicionado após a passagem do Airbus Data Nacional, ali mantém pista 10. 2, 8, 8, 8, 8. Fechando a 6225, confirme somente a frequência do controle. 1, 9, 8, 8, 8, 8, 8. 6225. 6225, cotejamento correto, aposte pronto para congestionamento. Paulo Salvador, fechando a 6312, bom dia, livrando o seu escudo. Fechando a 6312, prossegui a táxi via Alfa, aporte antes do direito. Alfa, antes da Juliette, chama 6312. Gol no 605, prossiga táxi via Juliette para o gate 05. Juliette 05, gol no 605. Paulo, gol no 923. Confirme quem chamou o gol no 923. 922, mantém na posição em frente ao 612, aguardando o sinalizador. Gente, voo no 922. Caos com 89. Total 991, autorizado o táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chamamento e frequência no 8, decimal 95, altímetro 1093. Atente a aeronave da Boeing 737 da Gol, taxiando até o gate 05. Com 8 K3304 no solo, aos 32, livre à direita no 219. 219, esteja obrigado. Alô Salvador, bom dia, 3304. 3304, bom dia, prossegui a táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar para ingresso na Juliette. Mike Eco Delta, acionamento por ponto risco, aguarde cópia. O nome é 05, está na minha escuta? Prossiga. O nome é 05, tem como prosseguir o táxi um pouco mais à frente, liberando a entrada do pátio principal? Acabou de ligar o balizamento aqui, a gente já está encostando. Gente, o nome é 05, grato. Nada. 19.8, por gentileza. 19.8, Mike Eco Delta, autorizado Salvador para Manati. Mantendo 1.000 pés no corredor, cheia, decola da 97 com primeira curva à direita, transponder 0125, controle 119.8. E Papa Tango Bravo, que Luiz, que decola da 97, curva na direita, para 1.000 pés, corredor cheia, na sua escuta. Papa Tango Bravo, que Luiz, mantendo controle visuais no corredor cheia, 1.000 pés. Bravo, que Luiz, que... Total 991 na Lima, tempo está 10. Táxi chama a torre 198, decimal 95, altímetro 1093. Entremos coordenar a trip 5973. Rio 5973. Afirma 6312, prossegui a táxi via Juliette, até o gate 10. Gate 10, obrigado. Tanto 3304, prossegui a táxi via Juliette para o gate 04, seguindo a aeronave à frente, é a Boeing 320 da Avianca. Segue o Avianca para o 04, é isso? Afirmo, 04, tanto 3304. Seja, obrigado. Autorizado direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, sente. 919 da Total decolou os 36, controle 119.8. Muito bom dia, 198 Total 99 é o 9. Bom dia. Salvador, bom dia, Total 99, 11 decolado na sua escuta. Total 9911, contato radar, saída Momo, tudo em mantém a nível de voo 310. Estimativo, sendo para o 310, confio em possibilidade de atuar, flotir. Total 9911, autorizar direto Momo, iremos coordenar flotir. Estimativo, direto Momo. Bravo que Luiz, que após o corredor Axé, qual será a intenção? Para o site, para 3G em Veracruz, senhora. Sim, Bravo que Luiz, que reporte fora da barra. Sim, reporte fora da barra. Vertical de Veracruz está sendo operação de paraquedismo. Papatango, Bravo que Luiz, que eu saiba, não está tendo paraquedismo, eu vou confirmar essa informação. Ok, muito obrigado. Fox Trot, Juliette, informação em curso é o hotel, pronto, cópia. Charlie Fox, Juliette, autorizado Salvador para Jundiaí, o nível 105, mantendo o corredor Aixé, decola da 17 com primeira curva à direita, mantendo restrição de 1.000 pés, aguardando a liberação do controle. Transponder 5546, controle 199.8. Patango, Bravo que Luiz, e segundo Notan, a partir das 11 Zulu, mas na minha escuta não tem nenhum aeronave. Gente, muito grato pela informação. Encontra pessoas a bordo? Charlie Fox Trot Juliette para acionamento e táxi, chame a torre frequência 18095, altímetro 1093. Libre o salário, chama para o plano cruzado. 1.000 pés, ajuste no 0 na 3. 4.000 pés, L3, Total 9911, mantenha o perfil de saída. Deixa para a saída da L e da pós-bridge, o nível autorizado é o 340. Já não November Alpha, informação até. Confere, aguarde um minuto para a cópia número 2. 1-2-0 graus com 8-9. 1-2-6-8-5, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 4299, pronto, cópia. Azul 4299, autorizado Salvador para Campinas. Nível autorizado é o 340. Via o peso 196, após Belo Horizonte, direto Trivi, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Via cola da 10 com primeira curva direita, saída da Euleda, após Bridge. Em Bridge, intercepta o peso 196. Transponder 5556, controle 199.8. Azul 4299, cotejamento correto, reporte pronto para puxar estacionamento. Reportará pronto, puxa estacionamento, azul 4299. Índia November Alpha, pronto, cópia. Índia November Alpha, corredor axé, quantas milhas irá postar? Índia November Alpha, pronto, cópia. November Alfa, autorizado Salvador para Salvador, conta GL em Vera Cruz, mantendo no meu pé no corredor axé. Decola da 1-7 com primeira curva à direita. Transponder 0171 no controle 119.8. Está autorizada a interseção, reporte para ingresso 1-7, Charlie Fox Juliette. Para acionamento táxi, chame a torre, frequência 18195, altímetro 10 no 3. O Delta decolou aos 43, chama o controle em 119.8. 119.8. A linha mantém no 7 Charlie Fox Juliette. Centro Recife, frequência 12685. Total 9911, Recife 12685, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, o papapapá, Mike Eco Delta. Papapapá, Mike Eco Delta, mantendo condições visuais, direto Manassi 1 no meu pé, é posto livre na FDR. Direto, Manassi, vamos perto, vamos para a letra CTR, Delta.